elas ligam a caixinha. A menina me ligou, rolê confirmou, rolê confirmou. Confirmou. Eu falei que sim, eu vou. Só se ela for, só se ela for. Se ela for. Hoje a noite é sem caô, hoje a noite é sem caô, hoje a noite é sem caô. Então quando chega lá, deixa elas ligar, cachorro. Quica com o popô, quica com o popô, com o popô. R7 vai mandar. Quica com o popô, quica com o popô. Então quando chega lá, quica com o popô, quica com o popô. R7 vai mandar. Quica com o popô, quica com o popô. Deixa elas ligar, cachorro. A menina me ligou, rolê confirmou, rolê confirmou. Confirmou. Eu falei que sim, eu vou. Só se ela for, só se ela for. Hoje a noite é sem caô, hoje a noite é sem caô, hoje a noite é sem caô. Então quando chega lá, deixa elas ligar, cachorro. Quica com o popô, quica com o popô, com o popô. R7 vai mandar. Quica com o popô, quica com o popô. Então quando chega lá, quica com o popô, quica com o popô. R7 vai mandar. Quica com o popô, quica com o popô. Deixa elas ligar, cachorro.